Esta é a Política Lume, 602, Rádio Brasil Ainda, mesmo com a emoção do papel. Falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Brasil, a voz do centro-oeste brasileiro. O brilho das nuvens será substituído pelos primeiros raios do sol. E a Rádio Guarani, ZYN602AM, 1180 kHz, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, se despede dos senhores. Depois de uma longa jornada de trabalho, onde levamos muito amor, divertimos, informamos e servimos. Foi bom estar ao seu lado. Saber que você existe e que poderemos contar sempre com um amigo em cada um dos horários da programação da sua rádio Guarani. Muito obrigado pela atenção dispensada. Renovamos o convite para que os senhores sintonizem a frequência do esporte, da música e da notícia, logo mais a partir das 4 horas. Esta é a ZYN602, Rádio Guarani AM, 1180 kHz. Falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Rádio Guarani, a voz do centro-oeste brasileiro.